se adequar às exigências até janeiro de 2019. A nova determinação foi um tratado assinado por 40 países em 2013. O preço da cesta básica caiu no mês de fevereiro em 25 das 27 capitais brasileiras analisadas pelo DIES. A maior queda ocorreu em Manaus, com baixa de 5,14%. As altas foram registradas apenas em Natal e São Luís. A cesta mais cara de fevereiro foi a de Porto Alegre. Ao menos 4 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas na colisão entre um trem e um ônibus no Mississippi, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, o ônibus ficou preso nos trilhos antes da chegada do trem. Durante Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Agora há pouco, a nossa convidada psicóloga Rosalina Moura esteve conosco falando sobre estresse. Muito bem, participaram. Fizemos transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Você consegue acessar lá. Boa noite. Tudo bem? E a doutora Rosalina deixou aqui um site. Obrigado. Que é o seguinte, é fundosaudável.com.br. E aí, assim, entrando no site, tem um questionário, uma espécie assim, de um teste, de uma avaliação, você responde ao questionário para avaliar o seu nível de estresse em cada área da sua vida. Depois que você responde ao questionário, sai lá uma espécie de um diagnóstico de como é que as suas reações. Então, é muito interessante você dar uma olhadinha, se você está se sentindo estressado, se você está estressado, deu para sentir aqui para a quantidade de perguntas, entra lá, é muito saudável. Então, pediu para mim parar na garagem. É a mesma desde a década de 1980? Sim, Sérgio, é isso mesmo? Já nesse período ela teve variação zero, né? Durante alguns períodos em que ela subiu, ela ficou estagnada. E isso é um dos motivos que explicam por que a renda per capita do Brasil ficou para trás em relação aos países desenvolvidos e foi superada por alguns países. O que exatamente se entende por produtividade? Olha, é a eficiência com que. Então, a medida de eficiência da economia nesse caso é a eficiência do trabalho. Nenhum brasileiro trabalha com produtividade do trabalho. O brasileiro é menor que os países têm uma eficiência menor. E isso acarreta um crescimento menor. Muito. semana. Como é que tá a correria? Antes? E, né? Sabe que eu era tão feliz. Né? É um compromisso, né? Primeiro você sabe que eu estou fazendo 10 meses, parece que foi ontem, né? Mas foi ontem e parece que é verdade. São duas coisas. Segundo, que tem uma oposição muito grave, né? Eles lançaram do golpe, não passou. Aí a economia não vai dar certo, começou a dar certo. Então os caras são um desespero. Não tem apoio do Congresso. Muito grande, né? Não tem apoio de imprensa. Mas vai dar certo. Nós vamos atravessar isso daí, você vai ver. Vamos chegar no final deste ano, já muito melhor. Muito jeito vamos comemorar. Com certeza. Sabe que nós vamos chegar, é isso mesmo, vamos chegar no fim desse ano olhando para frente, amado. Olhando já ali. Começou modestamente, mas já começou. Uma coisa que eu não esperava começasse agora. Muito rápido. Muito rápido. Porque você está falando 10 meses, mas na realidade. 6 como estou. Então. Porque teve aquele períodozinho ali muito duro, né? Que não podia fazer nada. Que não... 6 meses como estou. E uma reforma do segundo ano, aprovou uma DRUC, eu acho que estava lá 10 anos, se contava, aprovou uma admissibilidade da lei na Comissão de Justiça. Fizemos um grande acordo, a empresa trabalhista, a coisa do acordado, foi da Central Sindicais, eu sou. É muito rápido. Muita coisa, muito rápido. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. A reversão da expectativa é sempre responsável por isso. A juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. Tem que ficar na sensação de que foi pouco. Né? E pode tomar a dianteira. E você vê. O Banco Central baixou 25, depois 25. Aí o mercado. Aí quando ele deu aquele 75, o mercado deu uma animada. Só que aí já esperava 1. Aí deu 75, é muito. 75 é muito. Aí deu 1, o mercado. Pô, agora vai dar 1, o mercado baixa pouco. Pô, mas só 1, tinha que ser 1,5. Não, tá bom, presidente, é tarde. Deixa eu te falar. Primeiro, eu vim aqui por dois, três motivos essenciais. Primeiro, que eu não tinha te visto, né? Desde quando você assumiu. Foi, não, desde quando você assumiu. Não. Antes de assumir. Eu tive contigo no teu escritório, uns 10 dias antes ali, quando tava ali naquela briga ainda, naquela guerra pela... As redes sociais, você viu isso, lembra e tal? Né? Foi de golpe. E aí, mas tudo bem. E aí, enfim, de lá pra cá, eu vim falando com o Gedel, enfim, aí também não deu oportunidade. Não teve problema. É, também não quis incomodar. Toma banho. Toma banho. Toma banho. Sem consequência, não usava daquilo, né? Mas eu vim falando de Gedel ali, tudo bem. Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora o Padilha adoeceu, ficou aguentado. Enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá pra dar uma... Primeiro dizer o seguinte, tamo junto aí, se eu precisar de mim, viu, me fala. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que tá? Como é que você tá nessa situação toda aí, Eduardo? Eu não sei como é que tá essa relação. Ele deferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é, a me trocar. Eu não fiz nada com ele, que não sou eu, não sou eu. Eu queria falar assim aqui na. Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tá, tá. Tudo. E ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tá, tá, tá. Bom, acelerei o passo e tirei da frente. O primeiro companheiro dele que está aqui, né? Que tá, o Gadel sempre estava. Gadel é que andava sempre ali, mas o Gadel falou que esse negócio perdeu o contato, que ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, do Gedel, o voto de citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. E, como é que eu, que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de dentro do Eduardo. E aí? Todo meio. Também. Estou segurando as pontas, estou indo. Peço o processo, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma. Lá, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica. Estou dando dois. Ou eu consegui falar do. Dentro da força-tarefa, que tá, também está me dando informação, e eu, lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vem um cara com raiva ou com não sei o quê. O que está me. Então ele dando tá bom, beleza. Agora o principal, que é um. É o que tá me investigando. Eu consegui colar um no grupo. Agora eu tô tentando trocar. Nessa aí. Então tá meio assim, ele saiu de férias, até essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o quê, eu fico com medo. Eu tô só contando essa história pra dizer assim, eu tô me defendendo aí. Estou me segurando e tal. Os dois lá estão mantendo tudo bem. Mas, é um tipo. O Gedel estava aqui, aquele negócio do Danisti quase não deu. Sabe que eu tive até conflito com o Lula na época lá no dia que o PT parte do PT e lá altera não sei o quê. Assim, oh, presidente, mas mando aí para. Ou eu quero um aguinho, água, que todo mundo. Então, isso foi um negócio que. O negócio da autoridade não era outra, né? Gente, eu não sei o quanto o senhor está ao par assim de como de verdade é uma brutalidade do negócio. Um negócio assim. Há uma semana atrás, eu tenho um outro que eu nunca ouvi falar, nem conhecia nenhum, que trabalhava lá comigo. Espero que. Financeiro lá. Conheço, nunca vi, ninguém nosso nunca viu, nunca nada. E ele disse assim: ah, porque eu ouvi falar do Lúcio, que não sei o que, eu ouvi falar. De, pô, me rendeu um fantástico, um jornal nacional e não sei o que, uma confusão. Ainda bem que eu tenho boa relação com a imprensa, consegui rapidamente. Quietou. Foi um dia, dois. Pronto, parou. Mas tá merda, viu? Tudo bem. Sobre esse ponto aí, estamos indo. Estamos tocando. Estou fazendo um mil por mês. Esse rapaz está me dá informação para mim, me dá informação. Ah, tem uma reunião, tem que fazer um papo aqui, falando aqui, agora vai ver isso. O Braga é... Enfim, mas vamos lá. Eu queria falar sobre isso. Falar sobre isso? Falar como é que... Pra me falar contigo, qual é a melhor maneira? Porque eu vinha falar na câmera, hoje é dela. Eu não vou lhe incomodar, evidente. Eu não vou falar assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim. Se for alguma coisa que eu precisar. Tá falando sobre isso. Se for algum assunto desse tipo aí. Funcionou super bem à noite, 11 horas da noite, 10 e meia. Vem aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha. Tá, vou falar de outra coisa. Porra, o Henrique, como é que você tá com o Henrique? É, né? Ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Nossa senhora. Inacreditável. E ele gosta. Ele gosta de trabalhar. Você não chama ele para ir para a praia. Se você for para a praia e chamar ele, ele vai agradar. Agora se você falar, não, vamos trabalhar. Eu tenho o Henrique muito disciplinado, uma relação ótima com ele. Contigo assim. Estou bem, estou tudo bem. Eu não sei como dizer. Eu já andei falando com ele alguns assuntos, pensando ele. Ele é pra caramba. Né? Por exemplo, um dia eu falei com ele. Já falei com ele. Ah, no BC, ah, e tal, ele. Não, aquilo lá, Vila faz as coisas, eu tiro fora. Pô, meu Deus, você que manda nessa merda. Ah, Vila lá. Então, aí que eu quero. Um dia eu falei assim, ei, vocês mexeram na Receita Federal, pô. Achei direito há tanto tempo aí. Pô, cara, imaginando, tá? Um monte de coisa pra fazer. Ixi, não posso mexer. Aí, beleza. Beleza o planejamento. Ou não foi você que botou a Maria Silva lá? É. Não, mas você é do cara. Ia ter alguma sintonia contigo pra quando eu falar com ele, ele não jogar. Ah, não, presidente, não deixa, não quer. Pô, mas então você é um banana, você não manda porra. Por exemplo, aí eu falei com ele. Quando o cara. Aí era o presidente do cara, ia mudar, né? Mudou, você vai botar alguém aí. Já mudou, já botou. E aí eu falei: ei, pô, presidente do cara, a gente tem que botar. Ah, isso aí não. Não quer dizer o seguinte, resumindo. Eu também não sei se é hora de mexer alguma coisa, porque dentro do contexto geral, eu também não quero importunar ele, também se eu for mais, eu trabalhei com o Papa, for mais firme nele, né? Pode, eu acho que ele acho que ele corresponde. É o meu, até voltando um pouco ao caso lá, na época, onde briguei lá e tal, agora tem que ver se Tudo bem. Aí ele, uns 15 dias antes dele, eu tô bem, cara, aí ele veio e deu uma cobrada assim, ó, mas tem que trabalhar, né, não sei o que e tal. Pronto, assim também. Aí, assim não. Ah, mas vou ter que pagar. Eu. Aí eu falei, ó, uns 15 dias antes. Não é assim não, peraí. Não, pô, ele é novo hoje. Pô, tá com a Ferrari aí, porque ele tinha interesse. Ficou Fazenda, Banco Central, né? Banco Central perdeu o status de ministro, né? Pô, o Henrique ficou muito prestigiado. Peraí, o Henrique também não vai sair fazendo isso. Então. E é só, não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a. Eu não sei o quanto eu vou mais ir no Henrique, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele ali e tal. Enfim. Ele joga pra cima de você, eu posso bancar e dizer assim, não, qualquer coisa eu falo com ele. Pronto, qualquer coisa. Ah, lógico. Eu não vou falar nada descabido. Nada descabido. Agora. Respeitando o cara, não sei se, mas isso seria é importantíssimo para o movimento CAD. Ponto firme. Já foi, em janeiro, agora, e aí eu não sei o que eu falei para ele. Já foi. Foi nomeado presidente. Sim, cara. Eu não sei, então talvez. Então, por exemplo, agora. Tá o presidente da CVM, pra trocar, não trocar, é outro lugar. Não. E aí eu queria assim, se eu falo. Isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar pra você, eu poder dizer, não. É só isso que eu queria ter esse alinhamento, pro ele não ficar e pra ele perceber que nós temos. Quando eu digo de mais firme, Henrique, é isso. É falar, Henrique, porra, mas você vai levar? Você vai fazer isso? Vou. Ah, tá bom. Olha. Ele vem. Não, então não tem esse alinhamento só que eu queria ter. Em todos os, em termos mais amplos, assim, genéricos, tem esse alinhamento para dizer assim, ó, quando eu falar um negócio, porra, pelo menos vai. Consulta lá, vê. Queria te dizer o negócio do BNDES lá, daquela operação. O Diadão me falou que teve todo o empenho. Sim, pois é. Não foi exatamente. Não deu do jeito, mas deu do outro, tá? E pronto, deu certo. É, o BNDES está bem travado. Esse negócio do BNDES é outra influência. Ele hoje tem. Aí a Silvia está falando com quem? Acho que está problemático. Né? Então. Então, é isso que eu quero. Pá. E se eles pegar, eu digo: ó, consulta lá. Pô. É, consulta e me fala desse negócio. Fred. Tá bom, o canal de como que eu fiz, ó. Jadel, você tem visto ele? Vai tentar hoje. Ah, e ele? Exatamente. Nossa, não vai voltar. Como é que é financiado a 28? Olha. Thank you. Apesar de tudo, mal virando a economia e tal, etc, etc. E acho que tudo vira bem a economia, perfeitamente. Com certeza. Não tem nem casa que falta pão, não tem avião, né? Assim, não tem nenhum remédio melhor do que as coisas bem. Financeiramente, todo mundo acalma, todo mundo. Então, tá no TSE, como é que tá? Eu acho que não passa no nosso lado também, essas coisas não passam, porque eles têm uma consciência política, sabe, porra, mais um presidente. Primeiro, segundo lugar, terceiro, também a improcedência da ação. Para mim, não é só um melhor dos direitos políticos, mas para mim, a conservação, a improcedência tem recurso, tem recurso, tem recurso supremo, mas isso aí já terminou uma data. Tá bom. Peraí. Puta que pariu. Ah, é duro, né, o presidente? Foi o seguinte. Igualzinho a senhora aqui também, né? A gente fica igual equilibrando aqui esse prato, né? Um monte, porque nós não temos só isso. Tem a empresa, tem o concorrente, tem os Estados Unidos, tem o dia a dia, tem a empresa. E aí você tem que parar, tá, por conta de resolver coisa. Eu falo lá pro procurador, lá, eu digo, ô doutor procurador, se alguém é me investigar, não tem problema. Mas não fica dando solavanco, não. Não fica só dando solavanco e fazendo medidas temperadas, e divulgando pra imprensa. E fazer. Falou, ô doutor, é o seguinte, eu posso estar certinho, mas eu vou chegar lá morto. De tanto solavanco que o senhor vai me dar, se eu tiver 100% certo, eu morro. Para com isso. Da última vez eu até falei, faz um favor pra mim, me denuncia de alguma coisa. Eu falei, mas não tenho nada pra te denunciar. Eu falei, mas inventa, me denuncia, para de mexer, que eu não aguento. Se eu só ficar ele desse jeito, ele só vai me quebrar. Puta que pariu, eu sei que é o seguinte. Mas tudo bem, eu sou do couro grosso, né? Vamos lá, tamo. Como diz? Tem o que. Como se diz, pelos pés no chão, também, lógico que passando vai passar. Tá faltando, talvez, né, quando estava ali falando da anistia, do negócio da autoridade, a gente tinha uma coisa objetiva para lutar pelo quê, né? Não, ó, estamos lutando, trabalhando, de repente tinha que pensar o quê? Se não for atrás de algo, esses meninos, eles não têm juízo, eles não param. Eles vão ficar. Por quê? Um delata um, que delata o outro, que delata um, que delata o outro. Uma delação com a verdade. Não precisa provar nada, não precisa nada. O médico chegou lá. E você sabe o negócio? Que é o seguinte, eu até perdoo. Já teve uns 4, 5 que delatou nós. Coisa estapafúrdia, coisa que não. Aquele Sérgio Machado. Nós nunca vimos esse cara da vida. Mas eu vi o vídeo, eu fico pensando, que fala assim, fala aí da JBS. Não, eu não tenho nada. Ah, mas então vai preso. Então fica por ou vai embora. Não, eu não conheço esse povo, não. Lembra que, senão não fecha. Eu vi o vídeo, o pobre coitado do Sérgio Marcos, que eu não conheço, ele comemorou, era o último capítulo, era o JBS. Então agora fala da JBS. Aí ele decorou assim, ele leu um papelzinho lá, tal, tal, tal. Quando acabou, ele falou, ah, acabou, tá no vídeo. É, falando de JBS, coitado, nunca vi. Não, nunca passamos perto da Petrobras, da Transpetro. Nós nunca vi o Sérgio Machado na vida, nem ele, nem os filhos dele, nada. Mas o procurador vira, fala, se não. Fala, lembra de alguma coisa, qualquer coisa assim. Aí o cara não. Eu fico imaginando, teve um menino, uma dessas operações, estava preso, ele contando, ele teve que falar alguma coisa nossa, ele contando, dá dó do cara mesmo. Gente, vocês não sabem. Eu fiquei 15 dias sendo ligado na cadeia, porque eu não tinha nada para falar com vocês. Aí foi. Eu falei. Aí você olha pro cara, de tudo que aconteceu conosco até agora, tem só um tal do PIC, que é Procedimento Investigativo Criminal. Não tem nada, não tem uma prova, não tem um dinheiro meu no exterior que eu depositei, não tem uma... Tem o dia que aconteceu, eu estava nos Estados Unidos, eu liguei pro meu advogado. O que, que é isso? Ele também não sabia, né? Criminalista, ele falou, não, Jair, o delegado aqui disse que não se preocupar, não. É um pique, é um procedimento investigativo criminal, é só um procedimento investigativo. É, tá bom. Meia hora, falou, ó, bloqueou as contas. Hã? Passou mais meia hora, ó, os bens estão bloqueados. Que coisa que não é problema. Aí passou uma meia horinha e falou, ih, velho, estão recolhendo os passaportes, não pode viajar. Não pode viajar, tá louco? Daqui a pouco eu não fui. Falou que investigativo é preso. Foi onde corri lá no procurador, dei um seguro garantido de 1,5 bilhão. E aí, pronto, resolveu o meu problema. E você imagina se eu não consigo fazer um negócio desse? Então, é muito desproporcional. Então, eu acho, presidente, assim, tem que criar, não sei o que também, alguma agenda, alguma coisa. Eu estava lendo o PSDB, né? Só que agora estão se mexendo, né? Dizendo, não sei. Eu não vou tomar mais seu tempo, não. Obrigado. Adorei te ver. Nós estamos combinando o seguinte, ó. Primeiro, se viram alguma coisa, me fala. Viu? Isso, estou dizendo. Com vontade. Segundo, estamos lá, nos defendendo. Terceiro, negócio do Henrique, ótimo. E, enfim, se surgir alguma curiosidade, mas, e se for urgente, eu... Eu gostei desse jeito aqui. Eu venho dirigindo, nem veio com motorista. Eu venho dirigindo. Né? Também, assim, eu tinha convidado de vir com ele. Eu vim sozinho, mas aí eu liguei pra ele, era 10h30, até por isso que eu trazia esse vídeo. Aí deu 9h50, eu mandei mensagem pra ele. Aí ele não respondeu, deu 10h05, eu liguei pra ele. Cadê? O povo, eu tô num compromisso aqui, vai lá, fala. Eu passei a placa do carro, eles fui chegando, eles abriram, eu nem dei meu nome. Fui chegando. Não, fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, entrei aqui na hora. Eu falei, não, super bem. Só não vai mudar pro outro? É isso, conheço, eu vou ferro, Luiz. E a palavra nem tá de baixo. Não tem oito. Tô bem, deixa eu pegar aqui. Oh, eu tô indo certo aqui? Thank you.